Livro Conselhos a uma Recém-Casada, de Alice von Hildebrand. Os desafios da vida a dois são a chave para a sua felicidade. Prefácio. Não há mais belo vínculo entre dois seres do que o matrimônio. Quem é chamado ao estado matrimonial encontra nele, com a graça de Deus, tudo de que necessita para ser santo, para se identificar cada dia mais com Jesus Cristo e para levar ao Senhor as pessoas com quem convive. No entanto, é verdade que isso pode parecer um tanto abstrato. No dia a dia, as preocupações podem não ter fim. Cuidado do lar não acaba. Parece distante de algo tão etéreo como a santidade. E não apenas os cuidados práticos de limpeza, de alimentação, mas, sobretudo, a criação de um lar digno desse nome. O papel de esposa transcende os afazeres domésticos e em um grau elevadíssimo. E como se dá esse processo de criação do lar? Não há dúvidas. Pela entrega. A entrega é a pedra de toque do amor, da alegria. Por meio da entrega abnegada, toda a vida se enche de uma bendita loucura que faz encontrar felicidade onde a lógica humana não vê senão sacrifício, padecimento e dor. Eis porque será sempre motivo de júbilo ler estas páginas de Alice von Hildebrand. Afinal, as cartas que aqui se encontram, escritas por uma madrinha à sua afilhada recém-casada, poderiam ser cartas para todas nós, recém-casadas ou não, uma vez que se debruçam sobre aquelas dificuldades comuns no trato entre duas pessoas que, de súbito, depois do casamento, devem conviver intensamente e se conhecer com mais profundidade, encantando-se com as qualidades umas das outras e incomodando-se com os seus defeitos. Naturalmente, o que se coloca aqui é a necessidade inescapável de uma atitude interior diferenciada, de modo que as demandas, os problemas e as provações do vínculo conjugal sejam colocados sob uma perspectiva da construção de um elo cada vez mais profundo e comprometido com o outro. Um elo cujo alicerce é a fidelidade, ou seja, a atualização do amor no tempo por meio das nossas obras e boas disposições. A madrinha destas cartas bem sabe que, com o passar do tempo, podemos ter a sensação de que o amor que tínhamos antes do casamento não exista mais. O que é verdade? Quando namoramos, quando noivamos, ou mesmo no início da vida a dois, nosso amor ainda precisa amadurecer, precisa ser fortalecido. E isso se dá com o passar dos dias, com os acontecimentos positivos e os desafiadores que se apresenta no decorrer da nossa vida conjugal. Nas palavras de São José Maria Escrivá, formaria um pobre conceito do matrimônio e do amor humano quem pensasse que, ao tropeçar com essas dificuldades, o carinho e o contentamento se acabam. É precisamente então que os sentimentos que animavam aquelas criaturas revelam a sua verdadeira natureza, que a doação e a ternura se enraizam e se manifestam com um afeto autêntico e profundo, mais poderoso que a morte. O amor esponsal se dá em três níveis. O primeiro é o da atração física. Trata-se do nível mais básico de amor conjugal. O primeiro, do ponto de vista cronológico. Ele é o pontapé da aproximação, do desejo de estar perto, de querer se aprofundar naquele relacionamento. Apesar de inicial, básico e superficial, não pode ser abandonado. Não podemos, afinal, amar o que não conhecemos, e nada é conhecido sem antes ter passado pelos sentidos. Portanto, o primeiro movimento do amor é o olhar. Sem dúvida, precisamos aprender a olhar com os olhos da alma, mas até alcançarmos esse nível de maturidade do amor, precisamos dos sentidos mais básicos. Cuidar da aparência física, do perfume, da boa forma de falar, do trato agradável, de um carinho. O segundo nível consiste na atração afetiva, o apaixonamento. Nele, estamos mais atentos ao modo de ser, às qualidades do caráter, sinceridade, alegria, simpatia, maturidade. Essa observação, esse encantamento, levam a querer conversar, a ficar junto, a confidência. Ainda não se trata de um amor total. Se quer, mas não se aceita os defeitos do outro, quase que preferimos não vê-los. Queremos o outro, mas não mais do que a nós mesmos. Esse apaixonamento precisa ser alimentado ao longo da vida de casados. No início da convivência matrimonial, tudo são flores. Mas logo começamos a perceber hábitos e manias que nos parecem atrapalhar a convivência. De início podem ser tolerados, mas com o tempo se torna um problema. Mau humor matinal, comer fazendo barulho, uma ligação frequente para a mãe, não tomar banho antes de deitar-se, falar alto, deixar as cuecas jogadas. Este livro não descuida nem mesmo disso. E com ele aprendemos que, por um lado, precisamos estar atentos ao que incomoda o nosso cônjuge, e podemos fazer de outra forma. Por outro, precisamos crescer em compreensão, passar por alto as suas faltas, manias e maus hábitos. No terceiro nível do amor esponsal está o amor em que se quer a pessoa como ela é. Ama-se o outro com os seus defeitos. Isso não significa que não se deve querer melhorá-los, mas esse desejo é pelo bem do outro e não pelo incômodo que nos causa. Há aqui uma fusão de vida. O eu se transforma em nós. Trata-se de um amor estável, de um amor verdadeiro. De um amor realmente humano, com todas as suas características indispensáveis, total, exclusivo, fiel e fecundo. Quem vier a ler estas cartas, escritas tão magnificamente por Alice von Hildebrand, não escapará, tenho certeza, ao desejo de querer alcançar esse nível máximo do amor. É mesmo esse grande mérito deste livro, ensinar-nos que o casamento é uma grande construção e que toda grande construção é feita à base de pequenas coisas, de um tijolo e outro, de partes ocultas aos olhos de terceiros, mas sem as quais não seria possível construir o todo. E essas partes não são de modo algum sentimentos abstratos, mas uma entrega com obras, na certeza de que o amor humano, quando verdadeiro, nos faz saborear já aqui na terra do amor divino que experimentaremos no céu. Samia Marsili.